É, ok. É, a menina verdade, foi desafiada mas, assim, a falar Blood Mary. Assim, não ia ser a primeira vez que Supernatural repete a coisa, né? Então, é, não, né? Não seria. Podia aproveitar pra... Não, mas no 10º episódio eu repeti o que aconteceu no... Quinto. É, as pessoas esquecem, O episódio passa, não era esse negócio de Netflix que libera tudo pra pessoa ver. Passa numa semana, depois passa na outra. Tem aquele mês. Pode crer, era outros tempos, crianças. E a gente tinha que esperar uma semana pra ver, ou você descobrir a série e baixar pra tudo. A não ser que fosse, ainda mais, tinha o caso de season finale, que aí, né, tem pra todo mundo. Que é, no... viu o season finale e fica ali chorando, triste, esperando. É, tinha o mid-season também, né? Cara, tinha mid-season, nossa. Mid-season. Ainda tem, né? Ainda tem, né? Porque ainda existe, assim. Ainda não tem, só que as empresas têm... Elas têm outras séries pra botar no lugar. Porque antigamente tinha o mid-season finale e o cara repetindo a série de novo. Não, não tem o que botar. Esse aqui, eu digo aqui no Brasil, nos Estados Unidos eu não faço ideia. É a técnica SBT, né? Cara, não, pior que a técnica SBT, eu vou te falar, era a técnica da Sony, porque como vai ficar claro ao longo desse programa, eu sou um consumidor de coisa ruim, inacreditável. E uma das séries hoje que eu vi, que vai voltar, inclusive, a Supernatural é tão bom que nunca foi embora. Mas essa aqui é ruim, acabou e vai voltar, que era Charmed. Caraca, série, Charmed, velho. Vai voltar, Charmed? Acho que vai voltar, tem um reboot. Essa é aquela da já tem elenco. Da menina, da cheerleader lá, do Heroes? Não, não. Não. Charmed eram três garotas que eram bruxas. Sendo que a principal era a esposa do dono do estúdio. Ah, e tá. Aí, e o lance do Charmed na Sony, que aconteceu assim, você tinha vários... começou a temporada nova. Aí tinha vários episódios, cinco episódios assim, semanalmente. Quando chegava no 6º episódio, eles repetiam um episódio. Aí, porra, eu vim aqui sentar, esperando o episódio novo, e é episódio velho, que droga. Aí, vamos ver na semana que vem era episódio novo. Ah, deve ter sido uma anomalia. Eu ia na semana seguinte, era um outro episódio repetido. Pô, coisa estranha. Aí sentava na semana seguinte, era um episódio novo. Tipo, ué? Aí eu saquei o padrão. Chegava uma hora que a Sony... Cara de pau da Sony. Você tinha que pular uma semana. Porque episódio sim, episódio não, era um episódio são... novo. E isso até o final da temporada. É, porque são 22, 24 episódios por ano, né? E 52 semanas, né? Caramba. Pelo amor de Deus, né? Mas não é pra isso, né? Não é uma série. Você não vai ocupar aquele horário. Mas era exatamente isso. Mas cara. Era isso, exatamente. Era exatamente isso. Por isso que tinha, cara, por isso que tinha mais o que se ferrar mesmo, cara, e tomar pau da Netflix, tomar pau de torrent. Tinha que aprender, cara. E aí você vê que agora. A qualidade das coisas que a gente consome, quando você puxa Charmed, e aí pra eu saber tentar encontrar o que é, eu pergunto da tia do Heroes. É, realmente. Cara, a gente é muito conhecedor de coisa ruim, cara. Putz, dá um orgulho, né? A gente tem muito programa pra fazer, não só Supernatural Show. A gente dá pra fazer Merda Show. Merda Show genérico. E cada episódio vai ser uma série diferente. É tipo, a gente faz o canal 42 do Júnior de Filho. Sim. É, que é maneiro fazer tempo de curto, mas eu recomendo. É, só que só de coisa ruim, sabe? Mas aí a gente faz assim, numa semana sai um episódio novo, na outra repete. Ou passo anterior. Mas quanto ao Espírito Mal-Assombrado, alguém tem mais alguma Cara, observação? Tem mais algumas. Eu queria destacar que o policial negro não morre. É, então. Bom pra você, policial negro. É uma quebra de paradigma. Entendeu? É uma subversão do subversão do aí, trope. Desse trope. Isso. De terror. É uma subversão, cara, porque subversão. O negro ele é tem Supernatural. Supernatural inovando, né? Pô, é uma série de todo de mundo sabe que realmente. O negro morre primeiro. Todo mundo sabe. É verdade. Já foi dito, inclusive. Tem um filme, se eu não me engano, tem um filme de Tubarão. Que tem o Morgan Freeman. É o fucking Morgan Freeman. E ele morre é o primeiro a morrer. Cara, vai se foder. Velho. Filme de tubarão? É o que ele quer um tubarão geneticamente modificado. É Deep Blue?

mas depois. Mas depois me você botou o Craig de novo só pra ele. Eu exijo que todo mundo está ali, o Paco tá faltando no celular. Mas a verdade é que eu sou louco pra você. Eu tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais acertar as nossas vidas. E nessa loucura dizer que não te quero. Chega de mentira. Se eu não posso enganar meu coração, eu sei. Minha vida, pra você fazer o que